Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera, Cláudio. Começando hoje, tocando no 165 do seu podcast True Wide, a nossa sexta temporada. O único 100% NASCAR, já tenho minhas dúvidas sobre isso, mas enfim, continuo com o bordão. O único 100% NASCAR de todo o Brasil aí, na língua portuguesa. Na língua inglesa tem um monte, é legal que tem uns podcasts americanos bem legal mesmo. Quem tem um pouquinho de conhecimento em inglês, tem até um do NASCAR.com que é legal pra caramba aquele podcast. E o Mark Martin, ele, o Mark Martin lá, aquele carinha que vocês viram correr no carro número 6 da Roush, lá, fez bastante história na Roush. Ele também começou o podcast esse ano, começou no mês de fevereiro, junto com a Daytona 500, ele começou com o seu podcast. Então, só mais um aí, né? Ele é o Mark Martin e eu sou o Leonardo Gil. Qual que é a diferença, né? Diferença meu nome começa com ele, dele com ele. Mas vamos lá, né? Pessoal, final de semana em Bristol foi maravilhoso. Ah, pera aí, vamos pesar no freio que eu tenho que falar a semana passada. Semana passada deu pra gravar, tá? Desculpa. É, foi falha minha mesmo, porque eu não consegui gravar, né? Mas segue o barco essa semana, vou falar de Bristol. Semana passada foi a vitória do Kyle Busch, tá? Essa semana também, nossa, que legal, são duas vitórias seguidas do Kyle Busch, né? Palmas para os fãs do Kyle Busch aí, que o pessoal realmente gosta do Kyle Busch. O Kyle Busch tá falando aqui que eu não gosto de usar a comparação de futebol, né? Com futebol, Fórmula 1, mas o Kyle Busch é igual o Corinthians, né? Igual o Corinthians, o Kyle Busch. É, muitos torcem para ver ele perder e muitos torcem para ver ele ganhar, né? Então, o Kyle Busch ganhou, venceu a corrida. E melhor ainda, o Kyle, não posso falar assim, né? E mais ainda, o Kyle Busch tirou a vitória do Kyle Larson no finalzinho, no Bumper Room, ou Bumping Go, ou Toque Vai, ou como, o que vocês preferirem. Eu falo Bumper Room, né? Não, eu aprendi o Bumping Go. Depois que eu mudei pro Bumping Room. Mas eu falo bump and go, que é a mesma coisa, tá? É toque e vai, o cara escorrega lá e o cara vai ganhar a coisa. E gostei muito desse novo traçado de Bristol, principalmente nesse final de semana, né? Esse ano tá bem legal, porque voltou a ser aquele traçado de antigo, que você tinha como melhor linha a linha de baixo, né? Você não tinha linha de cima, não era boa. E você, pra passar, tinha que fazer alguma coisa. E isso que vem, que aconteceu, isso que veio acontecendo ao longo do final de semana lá em Bristol. Quem quisesse passar, ou o cara dava uma abridinha, né? Ela jogava o tapete vermelho. Não, senhor, você pode passar aqui, senhor, fique à vontade, pode tomar minha posição. Ou você pegava e pá, batia no traseiro do carro, empurrava o cara e ganhava a posição, né? Tinha duas opções, uma ou outra. Então o Carbus fez a segunda opção que eu falei, que era ir aí, pá, e ganhava a posição, foi lá e ganhou a posição. Então, parabéns ao Kyle Busch pela sua vitória. Não podemos falar parabéns para ele na X-Series, né, que é a corrida que eu vou falar agora, fazer já bastante isso. É, vamos começar aqui falando das corridas, porque o tempo é curto e o prazo também é mais curto ainda, né? Daqui a pouco a princesa vai chegar aí, vai chegar. Eu tô gravando aqui rapidinho, que daqui a pouco elas chegam, né? E minha filha vai vir aqui, com certeza, que minha princesa vai vir, que é a Branca de Neve, né? Como ela falou a última vez. Vamos lá, tá, pessoal? Bom, corrida em Bristol da Evan Sears, corrida de patrocinador legal, Fitzgerald Glitter 500, Kits 300, tá? Quem ganhou a corrida, qual era o troféu? Sim, um quadriciclo, né? Básico, né? Ganhou a corrida, ganhou o troféu, era um quadriciclo, né? A televisão não mostrou, não, mas quem viu lá depois, quem viu no Twitter e tal, as fotos aí e tal, né? Ganhava lá um negocinho daquele lá, né? Ajeitado, né? Eu dei procurando assim, convertendo aquele quadriciclo assim para reais, dava mais ou menos uns 20 mil reais. E eles acabaram de chegar. A princesa tá vindo aí. É mais ou menos uns 20 mil reais o valor daquele quadriciclo, né? Então já é um bom prêmio. Aí o Ryan Priest, que tava participando do Dash Forecast lá, foi lá e pumba, ganhou a corrida. mais 100 mil doletas pra cá. Então ele ganhou o quadriciclo, ganhou 100 mil doses, mais a premiação da corrida. O cara ficou rico, né? Ficou rico. Então, o que eu quero chamar a atenção não é no dinheiro do cara, pessoal, é no talento desse Ryan Preece. O Ryan Preece é um grande piloto, tá? Fazendo boas corridas. Gosto muito, muito, muito desse cara aí. Ele é um cara que, quando ele precisa fazer diferente, ele faz diferente, ele ganha. Fez boas corridas no ano passado. Ganhou ano passado, né? Se não me engano, foi em Iowa ano passado. É, quando teve aquele final de semana que não teve nenhum cup, que era uma corrida, era lá do outro lado, outra aqui em Iowa, né? Então em Brice foi lá em Iowa ano passado, ele fez pole e ganhou. Esse ano ele ganhou, né? Então é um cara pra ser chamado a atenção, é um cara pra gente ficar de olho, que o Ryan Preece é um cara muito talentoso. Esse aí, pessoal, ah, mas quem que é o Ryan Preece? Eu nunca ouvi falar desse cara aí, né? Não correu nada, né? Pessoal, o Ryan Preece, ele veio lá da Modified L Tour, tá? Então ele vem de outra categoria, daquela categoria que o carro é chato, com as rodas largas, tá? Não é stock mesmo, é aquela categoria. Ele vem de lá. Lá ele já foi campeão, já tem várias vitórias lá, tem títulos, tá? Então lá ele tem uma carreira muito, muito, muito boa, muito promissora lá. Lá ele é bem respeitado lá, tá? Ele é daquela região ali a grosso modo, vou explicar pra vocês. Ele gosta muito daquela região ali de New Hampshire, tá? Onde que acontece realmente as coisas, é muito parkour ali, é um negócio firme ali. Ele é mais ou menos daquela região ali. O Ryan Preece, tanto é que a primeira coisa dele que ele fez, a sua estreia na Xfinity Series, tá, pessoal? Foi lá em New Hampshire. Eu não me recordo. Perdão, não foi na Xfinity, não. Foi na Cup Series que ele fez a sua estreia. Foi em New Hampshire, eu lembrei, em 2015. Isso, foi isso mesmo. Lembrei. Então, pessoal, o Ryan Preece é um cara que merece destaque sim pelo seu trabalho, merece destaque sim pelo que ele anda e faz evoluir o carro durante a corrida. Então, parabéns ao Ryan Preece, apesar de todos os prêmios dele, né? Então, parabéns para ele. Mas o Ryan Preece realmente é um grande piloto e merece fazer boas e boas corridas. Tá bom, o papai tá gravando. Amo você. Então, essa foi a princesa, a minha Branca de Neve. Então, pessoal, voltando aqui, o Ryan Preece merece muito destaque. Ele soma a sua segunda vitória desse ano passado, nesse ano, tá? Fazendo participações desde quando ele assumiu esse carro aí. Ele não assumiu o carro, ele tem um carro certo ainda, tá? Ano passado ele ganhou o carro 26 anos, já andou o carro 18, né? Ele não tem um carro correto aí pra ele que ele vai realmente assumir. Mas, ele assume, ele correu com 18 também no passado, tá? Ele chegou a fazer corridas, mas quando ele assume o carro da Joe Gibbs aí, vai lá e pumba, mata pau, faz boas corridas, tá? Você não vê ele fazendo coisas erradas, alguma barbeiragem, isso ele não faz. Então o cara, quando assume o carro, ele assume o carro pra valer, tá? Tanto é que ele tem 7 corridas na Joe Gibbs, as 7 corridas são top 10. O pior resultado dele é a nona colocação em Fontana esse ano, tá? E é melhor, e tirando isso daí, tá, pessoal? Ele só foi top 5, tá? Ele tem 2 vitórias, tem 1 segundo lugar, tem também 1 quarto lugar e 2 quintos lugares. E a pior posição dele realmente é o nono lugar. Então, o cara anda muito bem, merece destaque sim. Eu tenho que falar bastante dele porque ele realmente faz por merecer o carro que ele tem. Bom, o segundo colocado foi o Justin Allgaier, tá, pessoal? Justin Allgaier, que foi o papa 100 mil doletas no ano passado, né? Foi o papa Dash Forecast, que venceu 2 corridas das 4, né? O Justin Allgaier. E ele teve problemas de corrida, o Justin Allgaier, ele conseguiu se recuperar, conseguiu dar a volta por cima e ainda chegou na segunda posição, né? Foi o segundo colocado ali. O Daniel Ricciardo também merece destaque, fez uma boa corrida, liderou uma parte da corrida também. O Eduardo Sardo também, cheio de problemas, tocou com o John Hunter Nechek, foi pra lá, partido pra cá, se envolveu acidente, ainda foi o quarto colocado. Esse cara aí é pra gente ficar de olho no Eduardo Sardo, tá? Não é, ele, como eu falei no comecinho do ano, né? Ele é o cara que costuma levar a pau da molecada, né? Da molecada, tanto é que ele deitou e pegou a corrida pro Talerante, né? Mas enfim, o nosso amigo aí, Eduardo Sardo, pessoal, ele tá com incríveis, vou falar pra vocês aí, hein? São 7 corridas, 7 top 10, tá? Não ganhou nenhuma corrida? Não ganhou. São 7 corridas e 7 top 10, ou seja, todas as corridas ele terminou dentro do top 10. E desses 7 top 10, 5 é top 5. Então realmente o cara é merecedor do resultado que ele tá fazendo. Tem um bom carro, tá numa boa equipe e tá fazendo por merecer aí o destaque dele, tá pessoal? Não é um cara que chega ali pra vencer corrida e tal, mas é um cara que entrega resultado. Como eu costumei falar, eu vou já até misturar uns assuntos aqui, né? Como eu costumo falar lá na Fórmula 1 do nosso amigo Max Verstappen lá, né? O Max Verstappen é um cara que entrega resultado. Ele é bom, tá? Chega lá, faz, bate, pula, faz acontece, mas entrega resultado. O Alex Sauber, ele não faz isso, mas entrega resultado, tá? É um cara que a gente pode confiar que entrega resultado. É porque o cara não ganha e o cara também não é bom, tá? Então o cara aí. São 7, pessoal, são 7 top 10 em 7 corridas, perfeito, tá? O Spencer Gargan fez uma boa corrida, o Spencer Gargan, fazendo um bom resultado aí, foi o top 5, se eu não me engano, eu tenho certeza, foi o primeiro top 5 dele na Extreme Series, tá, pessoal? Então ele consegue seu primeiro top 5 aí na carreira. Agora eu quero falar do Brandon Jones, esse cara aí fez uma corrida espetacular, liderou 106 voltas das 300 voltas da corrida, tá? Então liderou um terço da corrida, foi muito, muito, muito bem mesmo. Ele armou uma estratégia boa, ele arriscou, tá? Ele ter bem sucesso, ele arriscou realmente uma estratégia um pouco diferente, um pouco mais ousada, né? O nosso amiguinho aí, o Brandon Jones, estou procurando o nome do call sheet dele aqui, pessoal. Temos que tacar o call sheet dele aqui. É o Chris Garbert. O nome dele é difícil de falar, viu, rapaziada? Não é fácil, não. Tá? Esse cara aí já trabalhou com o Daniel Suárez no ano passado, tá? Trabalhou também com o Ryan Priest no ano passado, com o Eric Jones. Ou seja, no ano passado ele estava de montão nesse carro aí. Naquele carro que vai vários pilotos, né? Então esse call shift aí fez uma jogada interessantíssima, uma jogada para colocar ele à frente da corrida, conseguiu, tá? Jogar o Brandon Jones para frente, mas infelizmente no finalzinho da corrida, né? O nosso amigo lá do carro número 3 acabou, o Shannon Lee, né? Acabou aí tendo o primeiro furado, foi pro muro e veio a bandeira amarela. E claro, o pessoal com os carros de trás estavam todos com o fresh trás, os pneus novos. O Brandon Jones estava só com dois, tinha trocado só dois pneus, pneu bem mais velho do Brandon Jones. Acabou dando muito certo a estratégia e acabou ficando na sexta posição, tá pessoal? Você caiu um pouquinho aí. Mas o Brandon Jones fez uma corrida excelente, né? Mostrou que a mudança de hábitos fez bem pra ele, que tava, foi uma coisa bem pra frente, tava bem motivado mesmo, né? E tava assim, creio que se não tivesse essa bandeira amarela no finalzinho aí, ele poderia ter vencido, tá? A gente poderia estar falando que ele seria vencedor da corrida, tá? Mas mesmo assim não estaria diminuindo o trabalho do Ryan Priest, tá? Beleza? Kyle Busch também fez uma boa corrida, foi o sétimo colocado. Esse cara largou do lado do fundão, também se envolveu, bateu pra lá, bateu pra cá, pegou, aconteceu de tudo com ele, foi o sétimo colocado. O Cole Custer também foi o oitavo colocado, parabéns pra ele. E o cara que quer destacar, esse cara que merece destaque sim, que é o cara da JT Motorsports, que é o Ross Stein. Esse cara tá fazendo um grande ano, fazendo um grande trabalho nesse pequeno carro aí da JT Motorsports. Realmente merece destaque, então parabéns para ele. Mais um grande final de semana, pessoal. Ele está conquistando esse carro aí, esse equipe pequenininha, pessoal. Ele está conquistando aí. Esse final de semana foi o seu terceiro top 10 em 7 corridas, tá, pessoal? Então tá ótimo para ele. Realmente está de bom tamanho. Tá andando muito, muito mesmo. O Ross Stein tá merecendo destaque aí de muitos pilotos mesmo. Tá fazendo um bom trabalho, até melhor, pessoal. Vou até começar a chutar aqui, né? Tá andando mais do que, por exemplo, o Matt Tiff, que tá no carro número 2, apesar que o Tiff teve um problema de pneu, tá? Mas se for levar em consideração, ele tá andando mais com o Matt Tiff, tá fazendo um pouquinho melhor que outros pilotos de carro médio aí. Por exemplo, foi melhor, terminou melhor que o Johan Mecek, o Johan Mecek também se envolveu um acidente, né? O cara também que andou muito bem ano passado, esse ano tá andando um pouquinho, é o Ryan Sieg, então o Chiff está andando melhor. Outro cara também que andou bem ano passado, esse ano tá andando muito legal, é o Jerry Clements, né? Que acabou aí batendo com o Messi na corrida, já foi eliminado com o Messi na corrida, o Jerry Clements, que há dois anos atrás chegou até se classificar, né, tipo, tá perto de classificar ali pra final em Roma, tá? Melhor, ele nem foi pro playoff, ele chegou perto de classificar os playoffs ali, o Jerry Clements, tá? E Rocha Stay, pessoal, pasmem, tá andando melhor, na minha opinião, que o Michael Anetti, que corre na Junior Motorsport, tá? Ele tá no chegando ali na Junior Motorsport. Então realmente merece destaque o trabalho do Rocha Stay. Fora aí, quem chegou bem aí? O Wyatt Truex Jr. foi o 10º colocado, o Austin Senna, que foi o 12º, caso de dois, o John Hunt, que foi o 13º, o Joe Gacy foi o 16º, o Joe Gacy passou no carro 00 da Star Con Racing na Talladega, pessoal. Vai fazer uma participação de Joe Gacy, já uma notícia aí pra vocês, né? Então esses foram alguns nomes aí. O Johnny Mecek, né, o pai aí do John Hunt Mecek aí, teve na pista também, foi o 19º colocado. O Michael Anetti foi apenas o 21º colocado, esse não é muito interessante. No caso da Fred Biagi, no 98, estava o Chase Briscoe, não andou muito bem, foi apenas o 23º colocado, tá? E daí para baixo, tem que lembrar também que o Christopher Bell acabou batendo também, não conseguiu fazer uma corrida muito boa o Christopher Bell. O Ted Majeski também foi coletado no acidente aí, né? E o Cas Grala também, mais uma vez, o Cas Grala, quando bate só pra ele, né? Então o Cas Grala mais uma vez bateu, quebrou, pá! Lá sobrou pra ele também, né? Então, pessoal, resumo da corrida: foi uma corrida muito boa, a corrida teve duração de 2 horas e 21 minutos, tá? Foram 12 bandeiras amarelas, 13 trocas de lideranças, tá, pessoal? Então, eu gostei muito da corrida, tá? Foi uma corrida bem interessante mesmo. Não tenho que reclamar da corrida. Só para lembrar que a gente teve na primeira volta, nas primeiras voltas ali, já logo na quinta volta, tivemos um pequeno Big One, né? Assim, vários carros lá. Esse aí coletou bastante gente, poderia ter feito boas coisas, como eu já falei lá, né? Christopher Bell, Tim Majeski também foi envolvido, o Chase Briscoe também foi envolvido, mas o Francisco se recuperou, né? Então, essa foi a bandeira maior de destaque aí na corrida aí, né? Campeonato, pessoal, não dá muita atenção pra ele, o que interessa realmente é somar pontos, né? Somar pontos, mas é vencer para se classificar já direto pros playoffs, o resto é resto. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui pros pontos aqui. O Sábio é o líder, claro, com certeza é o líder, né? O Daniel Ricciardo também tá coladinho nele ali. O Tyler Reddick, Justin Allgaier, Christopher Bell, Cole Custer, Ryan Truex, Spencer Gallagher, Brandon Jones e Ryan Reed. Esses são os 10 primeiros colocados no campeonato, tá, pessoal? Fora isso daí, que poderia estar lá dentro desse top 10 aí, é o Rocha Stein, que tá chegando perto, tá? E o Austin Sendrick, que eu acho, na minha opinião, que ele poderia estar um pouquinho melhor. E o Michael Anetti com o seu carro, seu Chevrolet número 5 da Junior Motorsports, amarga a 15ª posição, empatados com pontos com o Ryan Preece, que nem participou do campeonato full, faz nem faz full, né? O Ryan Preece. E o Michael Anetti, pessoal, está 135 pontos atrás do nosso amigo Eric Sardin. Por cima, chutando por alto aí, ele está mais ou menos umas 4 corridas atrás já, né? Tá começando o campeonato aí pro Marco Anetti, então já indo pra Richmond, né? Aqui atualmente. Então o negócio tá feito pra ele, certo? Bom, pessoal, esse aí foi o bloco da X-Series, né? Da Fitzgerald Glider 300, que foi uma corrida bem interessante, né? Uma corrida que eu gostei bastante. E agora eu não vou fazer dois blocos, vou fazer um só de última hora, tá? Então vou fazer um bloco só mesmo, pra gente ver de uma vez aí. Até porque esse bloco foi pequenininho e vai dar cerca de 2 minutos nesse bloco. Então vou fazer um blocão só, só vou tocar o pau hoje. Né? Vou falar já da Cup Series, tá, pessoal? Cup Series que foi espetacular, foi impressionante. A Fruit 500, uma corrida que eu gosto. Bristol, pessoal, é uma coisa que sempre eu espero, gosto e quero ver, né? Bristol, Talladega, Marshall, essas três aí, ó, e Daytona, né? Tem que assistir, porque realmente são as coisas que eu mais gosto da temporada. Eu gosto das outras, sim, gosto da Atlanta, gosto das Vegas, eu vou de uma mineira, gosto. Mas Bristol, Marshall, Talladega e Daytona, esse daí, quem quiser, é para tudo que tem que assistir. Não pode deixar de assistir, porque vale realmente a pena. Então, Bristol mais uma vez não foi diferente, tá? Tinha a possibilidade de chuva, sim, tinha. Nós já sabíamos disso desde o comecinho da semana, né? Quando a previsão já era de chuva. E os caras dos Estados Unidos são espetaculares mesmo, porque o negócio lá é fera mesmo, né? Falou que vai chover e chove mesmo, né? O negócio lá é banavão. E choveu, né? Falou que domingo ia chover, se cogitaram em jogar talvez, né? Chuva, pequeno rumor aí, não foi oficial, mais jogada aí, talvez poderia correr no sábado da noite, mas também tinha chamado no sábado da noite. E a corrida aconteceu de muito realmente. Adiantaram uma hora, viu que tinha uma janela aí, adiantaram uma hora a corrida. A corrida com o curso começou, né? É, até tanto é que tinha um pouco hora, momento antes da largada, estava no tempo já. Mas começou a seguir a programação da corrida ali, né? E a corrida aconteceu, né? No domingo, vamos falar primeiro do domingo. No domingo, o Mato Trek Jr. teve um acidente ali no começo da corrida ali, né? Já foi envolvido em vários casos, ele estava bem, né? O nosso amigo o Chase Elliott também foi envolvido nesse acidente de maiores proporções aí também, não conseguiu fazer nada na corrida, o Mato Trek Jr. também, tá? E, bom, os principais foram esses. Ah, também o 24 também, né? O nome do 24 ali. O William Barton, desculpa. É que eu tô lendo aqui e tô tentando falar, né? Mesmo eu já falei que eu não posso fazer isso. Mas enfim, o William Barton, né, acabou tendo problemas também, foi envolvido nesse. Ou seja, dois carros, né? Já dois carros aí da Motorsport já no começo já. E aí já acabou a corrida pra eles aí. E o mais interessante, pessoal, aqui, tanto na corrida do sábado quanto na corrida do domingo, na quinta volta aconteceu um acidente que foi envolvido vários carros, né? Estranho, né? Curiosidades à parte. Mas enfim, o negócio seguiu, a corrida continuou, né? E foi embora a corrida aí. E tivemos também mais incidentes, né? E aí a chuva veio por duas vezes, né? Duas vezes choveu. A primeira vez que choveu foi na volta 47, né? Aí secou a pista, durou um pouquinho, voltou e a corrida voltou normal. E foi quando chegou, aí teve o final do primeiro segmento. Quem venceu o primeiro segmento foi o Keselowski. Keselowski vinha num bom ritmo, né? Tava tudo dando certo aí, tudo vindo maravilhoso. Keselowski, todo mundo achava que o Keselowski era bonito, porque o Keselowski tá muito bem. Mas na volta 204 veio a chuva de novo, aí a coisa parou e a NASCAR decidiu então continuar essa corrida na segunda-feira, né, que foi o que aconteceu. Na segunda-feira continuou e tacou o pau na... E acabou, pessoal, desde quando voltou a corrida até o final do segundo estágio, tá? Não tivemos nenhum problema amarelo, não tivemos problema de nada, foi tudo lindo, maravilhoso e pumba, o Keselowski venceu de novo. E todo mundo já estava falando que o Keselowski era realmente o grande vencedor, queria ver quem ia pegar o Keselowski. O Keselowski estava muito bem, realmente estava muito bem, o ritmo dele estava impressionante com o Keselowski, né? Mas aí apareceu o Kyle Larson e o Kyle Busch. Aí os dois vieram para duelar, os dois vieram para brigar. Tivemos também, pessoal, na corrida aí, um pequeno domínio também do Ryan Blaney, tá? No domingo. No domingo o Ryan Blaney andou muito bem, andou muito forte o Ryan Blaney aí. Gostei demais de ver o Ryan Blaney andando. É que eu costumo falar, tá, pessoal? O Ryan Blaney é aquele cara que a gente precisa começar a ficar de olho nele, porque é um cara que tem muita vontade de vencer e ser campeão, né? O Ryan Blaney, em todas as corridas, ele tá melhorando. Parece que todas as corridas ele melhora um pouquinho mais. E nessa corrida ele melhorou mais um pouquinho. Ele durou 100 voltas, tá, pessoal? No domingo. Depois de que teve um incidente, acabou batendo aí e ficou fora da corrida o Ryan Blaney, né? Foi envolvido em acidente aí. Aí depois, né, do segundo estágio e do terceiro estágio, a luta foi direta e franca entre Kyle Busch e Kyle Larson, tá? Os dois duelaram à vontade, foi passada pra lá, passada pra cá. O Kyle Larson acabou dando uma rodada também, ele não posso falar que levou um toque, porque ele tentou cortar a frente do cara lá, do Andy. Mas enfim, foi um acidente de corrida. Ou talvez se tirasse o pé e jogasse um pra lá e também foi pra cá, talvez ele teria dado certo, mas acabou sendo tocado aí. Mas o Kyle Larson andou muito bem. O Kyle Larson andou muito bem e fez uma boa corrida, o Kyle Larson, né? Nos momentos finais ali, tivemos ali os pit stops no finalzinho da corrida ali, né? Que mudou bastante coisa, tá, pessoal? Mudou bastante as coisas, viu? Não mudou muitas coisas, né? Mas assim, começamos a ter uma nova possibilidade de briga na corrida. E foi o que aconteceu, né? Foi realmente o que aconteceu. O infelizmente o Keselowski foi pro muro, né? O pneu dele estourou. Engraçado que o pneu dele estourou foi o pneu esquerdo, né? Mas tivemos alguns pneus aí direito estourando, né? Mas tivemos também um número um pouco maior do pneu esquerdo estourando. E foi o pneu esquerdo que acabou estourando e levando pro muro, né? O Keselowski. E nesse finalzinho de 22 voltas de bandeiras verdes, é um ritmo frenético total. O Kyle Larson conseguiu abrir um pouco, mas o Kyle Busch, né, na relargada ali, ele ficou até um pouco pra trás. O Bush largou muito mal, se vocês viram o vídeo aí. E na teoria a gente caiu pra quarta posição, né? Ele ficou muito mal. O Rick Serrano Jr. começou a dar um toque no Kyle Larson. Eu ainda achei que o Kyle Larson iria até ou rodar, mas o Kyle Larson talvez iria até ficar muito nervoso com esse estoque que ele andou levando aí. E poderia até talvez revidar com o Rick Serrano Jr., que chegou a liderar a volta, chegou a tomar ali a posição por alguns metros ali, alguns momentos ali, né? Não completou nenhuma volta, nem passou nenhuma volta na linha de chegada, né? Ali em primeiro ali, por isso que não computou nenhuma volta de liderança do poder dele, tá? Mas ele chegou a sentar alguns momentos com o carro à frente do Kyle Larson, né? Depois tivemos aí o momento que o Kyle Busch, né, veio, que o Kyle Busch começou, ajeitou a casa lá e veio trazer o seu 18 aí para duelar com o Kyle Larson, e foi isso que aconteceu no finalzinho, né? O finalzinho foi realmente muito, muito, muito bonito ali, ver a briga entre o Kyle Larson e o Kyle Busch, essa toca, e eles foram tocando de posição, empurrão, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, e o Kyle Larson acabou ficando pra trás, né? O Kyle Busch deu um bump aí, acabou tirando toda a traseira do carro do Kyle Larson, e o Kyle Busch acabou ficando com a vitória. Vitória espetacular do Kyle Busch, vitória de realmente do Kyle Busch. Nós estamos acostumados a ver aquele que gosta de brilho, gosta de empurrar, gosta de tocar, né? Então parabéns ao Kyle Busch, tá, pessoal? O Kyle Busch que soma agora 2 vitórias de 2018, tá? Ele fez um back-to-back, por isso que ele venceu a corrida do Chase no playoff ano passado, né? E segue na temporada aqui uma impressionante média, pessoal, até média de chegada, tá? A média dele de chegada é de 5.4, então não tem nem o que falar, né, do Kyle Busch. Média de 5.4, aí realmente o Kyle Busch está ali perto todo momento da vitória, né? O Kyle Busch agora soma 45 vitórias, né? Nos positividades, pessoal, o único que está à frente dele é o Jimmy Johnson, com 83 vitórias, tá? E ele segue em 16º agora, sozinho, né? 16º no ranking dos pilotos mais vitoriosos da história da Cup Series, tá? O Kyle Larson, pessoal, segue com a sua assina nos segundos lugares. Com esse agora são dois, né? Então, Fontana aí nesse final de semana de se fosse o segundo, tá? E ele tem um terceiro colocação em Las Vegas. Né? Segue fazendo um grande temporada, fazendo um bom trabalho. Isso mostra também que o Kyle Larson, pessoal, tá perto da vitória, tá? Ele não tá longe da vitória, não. Então são dois segundos lugares, um terceiro lugar também. Então o Kyle Larson tá perto, tá próximo da vitória aí. Outra surpresa aí da tarde de segunda-feira, né? Foi o Jimmy Johnson que conquistou o seu primeiro. Nossa, pessoal, olha só. Jimmy Johnson conquistou seu primeiro top 5 na temporada, né? A última vez que ele terminou na terceira posição foi em Dover, nos playoffs no ano passado. Faz um pouco de tempo aí. Não faz tanto tempo assim não, se você olhar as corridas que tivemos até agora, né? Mas, quem diria o Jimmy Johnson, né? Apenas em Bristol conquistar aí a sua primeira vitória na temporada. Realmente é um número que o Jimmy Johnson não tem a cara de Jimmy Johnson, né? Bom, com a P5 aí, com o seu top 5 aí, o Alex conquistou o seu primeiro top 5 da sua carreira na Cup Series, né? E uma informação bem legal aqui que eu separei pra vocês, que é o Eric Mirola, pessoal, ele soma agora 3 top 10 em 8 corridas, tá? Então são 3 em 8 corridas. Pessoal, com esses top 10, com esses 3 top 10 dele aí, ele se iguala a Danica Patrick no que ela fez em 3 anos, tá, pessoal? Que ela fez em 3 anos, 2015, 2016 e 2017, ou seja, o Eric Mirola conquistou 3 top 10, foi o que a Danica fez em 3 anos com o carro número 10. Realmente, pessoal, não tem o que falar, como a Danica Patrick deixou esse carro lento, como a Danica Patrick não conseguiu desenvolver boas velocidades e fazer bons resultados com o carro número 10. A prova disso é a temporada que o Eric Mirola vem fazendo. Bom, um outro informação legal aqui também para vocês, o Rick Serrano Jr. agora soma 6 top 10 em Bristol em 11 largadas, ou seja, isso mostra que realmente o Rick Serrano Jr. gosta muito de Bristol, tá, pessoal? Um pause para a água. Que minha garganta tá doendo. Bom, pessoal, foi uma boa corrida em Bristol, realmente valeu a pena assistir aí. Como tivemos aí essa chuva aí, separou os dias aí, foi uma tarde, o pessoal tava trabalhando, né? Quem não assistiu, era inteiro. Dá uma procurada, uma sondada na internet que você consegue achar, no YouTube tem, tá, pessoal? A corrida inteira aí, o pessoal editou ela, pôs a corrida inteira de cabo a rabo aí. Não sei se vocês conseguem assistir. Mais uma vez, destaque pro Kyle Busch, conquistou essa vitória de número 45, né? Então parabéns a ele. E mais uma vez a Toyota aí fazendo uma, seguindo uma boa temporada. Teve-se todo aquele, aquele medo, né, que o Ford era um excelente carro, o Kevin Hype, que era imbatido, que já era campeão, que não sei o que, que ia ser mal, igual o Matrix nesse ano. As coisas não estão sendo tão assim igual o pessoal tinha levantado na bola ainda, né? Bom, pessoal, agora, como eu não fiz bloco, né, agora eu quero falar um pouquinho da estreia do Marcos Gomes, tá? O Marcos Gomes correu lá na... lá em Bristol. A corrida foi no sábado, pra nós de tarde, pra nós de noite, que era, foi, começou às 6h30, tá? Mas pra lá era de tarde ainda, né? O Marcos Gomes. O Marcos Gomes correu no carro da Carlos Crespo, tá? Que é um pessoal aí, e o companheiro de equipe dele foi o... lembra aqui, o Gonzalez, né? Não é o Manuel Gonzalez, ele é o companheiro de equipe aí do Marcos Gomes, né? Esse pessoal aí, pessoal, eles têm, esses caras aí dessa equipe aí, tem a ver com o Daniel Soares, tá? Então foi eles que fizeram ali o meio de campo ali entre a NASCAR do México com a Cayenne ali e preparou essa subida de Daniel Soares, que levou o Daniel Soares até onde ele está agora, né, na Cup Series. Os caras têm bom resultado, né, os caras conseguem aí bons resultados aí, e os caras têm bons contatos, boas informações, né? Então, pode ser que isso daí ajude, né, o Marcos Gomes realmente a subir, né, igual ele quer subir. Ele diz ele que quer fazer o máximo de corridas possíveis nesse ano na KM, o ano que vem quer fazer tudo, no outro ano quer fazer a MX, né, e no outro ano quer fazer a Cup, né, quer subir as escadinhas aí. Então, vamos torcer para que dê tudo certo para ele. Marcos Gomes largou na 18ª posição, foi o 12º colocado. O mais importante que nós precisamos estar de olho aqui é que ele conseguiu ter lá dentro da volta do líder, tá? Então ele foi aí, não levou nenhuma volta, isso é importante para ele, né? Tivemos vários acidentes, sim, tivemos bastante acidente aí. Também essa 18ª posição que ele largou, pessoal, já largou mais à frente ainda, porque vários carros que largaram à frente dele já tiveram que trocar os carros, né? Eles largaram com um backup car, né? Mas ele fez uma boa corrida, o Max Gomes. Eu li na transmissão, realmente vai acontecer só na quinta-feira, né, dizendo, vai ser dia 20 a 1h da manhã lá na NBC. Essa corrida deve aparecer pro YouTube aí no final de semana, né? Quando a gente vai conseguir assistir a corrida, vamos conseguir ver realmente o que o Marcos Gomes fez na pista, né? Mas, pelo que eu li, pelo que eu vi, as informações lá, acompanhei no Limptime lá, o Limptime, pessoal, ele fica um tempo lá no site da NASA, você consegue ler e reler ele várias vezes, né? Pelo que as revistas que eu li ali, ele fez uma corrida, aparentemente não apareceu nenhum momento ali fazendo alguma coisa errada na corrida. Então, por uma pena corrida, foi um bom resultado, né? A 12ª posição. Vamos esperar agora, né, ver o que ele vai fazer nos próximos treinos. Quais coisas vão correr? Eu não sei se ele já divulgou, mas vamos esperar aí o que o Marcos Gomes vai fazer. Então, parabéns a Marcos Gomes, que começa a trilhar seu caminho na NASCAR, que quer chegar na Cup do dia. Quem sabe? Boa sorte aí. Bom, pessoal, então é isso mesmo. Notícias, tá? Tem algumas notícias aqui que foi surgindo aí, né, durante esses dias, tá? Eu creio que a mais importante realmente seja, né, a Ford anunciou que vai usar o Ford Mustang em 2019 na Cup, tá? Então, o Mustang que era lá na X-Series agora vai vir pra Cup também. Ah, né, mas vamos mudar de carro, né? Não, não vamos mudar. Vai ficar Mustang na Cup e na X-Series, tá? Então vai estar nas duas categorias aí, tá? Punições, né? As punições ainda não saiu, né? A punição deve sair amanhã, né? Ou mais tardar, ou hoje bem à noite, ou depois deve sair hoje ou amanhã, mas costuma sair sempre na quinta-feira, perto da hora do almoço, tá? As punições do final de semana que vai ser de Bristol, né? Então, vamos aguardar as punições, devo falar das punições só realmente na semana que vem, tá? Eu já falei do Diogues, que vai estar na Star Con Racing em Talladega, então um cheiro muito bonito aí, gostei bastante do carro dele. O Paul Manning também vai estar com a Quick State, um carro muito bonito, um carro todo verde aí, com aquele Q dela que é endolado, né? Vai fazer algumas linhas do carro aí, por exemplo, com a parte branca também. Gostei demais desse shame aí, desse esquema de pintura aí, tá? Temos também, pessoal, as regras do All-Star. Isso aí eu fiz semana passada, tá? Já saíram as regras. Dá um pulinho lá no site, né? Dá um pulinho no Facebook, vai lá na página do podcast do Wide. Lá eu postei todos os cards que a NASCAR disponibilizou, tá? Com o segmento, com as voltas, como vai funcionar. mencionar, né, os participantes que já tem. Eu não vou ficar falando muito não, porque até porque eu não quero alongar demais, mas dá uma olhadinha lá, são cinco cards que explica bastante como vai ser o final de semana no All-Star em Charlotte 2018, então vai ser bem interessante realmente, tá pessoal? Bom, e é isso pessoal, fala um pouquinho também do final de semana que está por vir, final de semana tá vindo aí, agora vamos ter Richmond, tá? A turma descansa, só lembrando mais uma vez, a turma agora só em maio, tá? Então são dois mais semanas ainda sem a turma, tá? Então volta só em Dover, lá em maio. Dia 5 de... vai ser no sábado, dia 5 em Dover, tá? É isso mesmo, dia 9 vai ser na sexta-feira, dia 4, né? Porque vão ser as três categorias em Dover. Então ela corre em Dover na sexta-feira, naquele horário bem chato, às 7 horas da noite vai ser a corrida. Então, vai ser nesse final de semana temos Richmond, no sábado, na sexta-feira à noite, e temos também no sábado, né, a Cup Series, no sábado à noite, aí, fazendo a corrida principal, a Toyota Auris 400 e a Toyota Carry 250, na sexta-feira, é a corrida da Xfinity Series, tá, pessoal? Bom, espero que sejam boas corridas, até porque as últimas corridas em Bristol vêm sendo bem movimentadas, vêm sendo bem interessantes e legais, espero que realmente esse final de semana não seja diferente, tá? Corrida noturna, às vezes o ar limpo costuma fazer uma certa diferença, né? Mas torcemos para que seja diferente, assim, espero, né? Bom, falar um pouquinho aqui do outro lixo para vocês, tá? Da Toyota Care 250, que é a Action Series, tá? Quem vai estar lá no 18 vai ser o Noel Gregson, no 22 vai ser o Austin Sandrick, no 42 vai ser o John Hunt Nemechek, no 3 vai ser o Jeb Burton, tá, pessoal? Então, aparentemente, os Cup Drivers não estarão nessa corrida, né? Vai ser bem interessante mesmo. Não vai ter nenhum Cup Driver dos Cup Drivers apelões, né? Não vai estar nenhum aí nesse final de semana. Bom, da Toyota Auris 400 à Cup Series, né? Até o momento, 38 carros estão inscritos aí, né? O Lando Castle, só lembrando vocês, o Lando Castle vai estar no 00 da Star Con Racing, né? A Star Con Racing aí que tá passando por uns perreiros na vida aí, mas tá dando certo as coisas por aí, estão conseguindo um patrocínio e aí anunciando ó, pouco a pouco as corridas aí. Então o Castle vai estar no 00. Ah pessoal, o Castle foi muito bem, foi, eu, se não me engano, acho que 21º ou 20º lá em Bristol com esse carro da Star Con Racing, tá? Fez um bom trabalho o Lando Castle, né? Então, 38 carros inscritos até o momento lá em para Richmond, tá pessoal? Bom, os fatos aqui, os números aqui de ritmo para vocês aqui. Até o momento foram 123 corridas, sim, a primeira corrida lá foi de 19 de abril de 1953, tá, com vitória do Lipere, né? E a última foi ano passado com vitória do Kyle Larson, né? Vitórias da Napoli, a última foi com o Danny Hamlin em 2016. Do Top 5 foram 71 vitórias vindo do Top 5 e 96 vitórias vindo do Top 6, tá? Largando a 21ª posição para trás apenas 10 vezes, né? E o cara que da pior posição que largou e venceu foi o Clint Bowyer em 2008. Eu lembro muito bem dessa corrida, né? Foi o Clint Bowyer em 2008, quando ele estava chegando no carro 7 ainda. Aquele preto com patrocínio de uma bebida, acho que é o que Jack Daniels, tá? Aquele risco. Foi a 31ª posição que ele largou e chegou e venceu a corrida, tá? O cara que mais votos liderou e venceu foi o Richard Petty, em 1970, 488 votos liderados. O cara que menos votos liderou e venceu, isso aconteceu aí 3 vezes, foi o Cotton, foi o Pistone e o Libelli, isso foi 53, 59 e 59, tá? Isso aconteceu, foram duas corridas de 59 que isso aconteceu, né? Bom, os números aí, os recordes de Qualify, 130.599 milhas de Jeff Gordon em 2013, faz tempo que tem esse recorde aí, mas não foram batidos. Morte aqui de liderança foi 25 em 91 e 96, né? E a chegada mais apertada foi a vitória de Jeff Gordon em cima do Jeff Burton em 1998 de 0.051, né? Foi uma coisa bem espetacular mesmo. E a coisa que mais teve bandeira amarela foi em 2016, com 16 bandeiras amarelas. Beleza, pessoal? Bom, esses foram os números aí de Richmond, né? Próxima de Richmond que tá próximo aí, já tá chegando. Desejo que vocês tenham um bom final de semana, um bom restinho de semana aí. Só lembrando vocês, a corrida vai ser às 7h30 no sábado, tá? Não é no domingo, no sábado, 7h30, a Toyota Auris 400 da Cup City. Pessoal, obrigado mais uma vez. Um bom restinho de semana pra vocês aí e cuide-se bem.